Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre na SBSR e durante os próximos 60 minutos. Nesta emissão, destaque exclusivo para All Melody, a edição que marca o regresso de Nils Fram. Esteve parado 3 anos depois de solo, regressa com um disco gravado num estúdio construído por si, um edifício dos anos 50 do este de Berlim, junto ao rio Spree. O sétimo de originais de Nils Fram contém uma mistura razoável de géneros, embora os ritmos se mantenham em tom contemplativo e melancólico. Nesta sessão vão ficar apenas 3 faixas de fora deste All Melody. Abrimos com as 2 mais ritmadas, Nils Fram com o tema título e logo a seguir Number 2. Boa noite, bem-vindos. pianos, sintetizadores, um órgão de tubos que construiu de raiz música de Niels Frahm. Abrimos com o tema título, logo a seguir Number 2. O disco inclui ainda arranjos de cordas, gongos, marimbas. Demorou 2 anos porque envolveu a construção e a adaptação do estúdio ao jeito de Niels Frahm. Há por aqui pós-tecno, como podemos ouvir nas duas faixas de abertura, mas também temas mais neoclássicos e minimalistas, com a eletrónica sempre presente. Há instrumentos e elementos improváveis e que nunca ouvimos em Frahm. Uma trompete, por exemplo, o instrumento que ondula em Human Range, vem já a seguir, um tema que conta ainda com vozes, mas nunca com palavras. Seguimos em frente, Human Range, de All Melody, um dos temas do último disco de Niels Frahm. Thank you. Nils Frahm aproveitou a estrutura do estúdio que construiu e toda a sua reverberação para explorar sons e experimentar, depois de Human Range, Momentum, e agora continuamos com Kaleidoscope, que tem como protagonista o tal órgão de tubos idealizado e construído por Nils Frahm. Traz Kaleidoscope e A Place, mais um tema a contar com o coro de vozes. Agora, para os 15 minutos finais, três temas. O primeiro chama-se Sunson. All Melody, disco em destaque no Em Transe de hoje, música de Nils Frahm. Thank you. terminamos esta sessão do Em Trans, uma emissão especial dedicada em exclusiva All Melody, edição de Neso Fram, editada no passado dia 26 de janeiro, sexta-feira. Última, Forever Changeless. Antes ouvimos Harm Hymn, neste derradeiro tema, a linguagem mais habitual de Fram, um dos temas mais delicados. All Melody vai com certeza passar em muitos em transe. Despedimos-nos dizendo que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do programa, podemos encontrar as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, fiquem bem.